Portanto, essa parceria com o Oliveira do Hostel nasceu assim de uma história um bocado caricata. Tive conhecimento do Oliveira em Angola, depois de Angola um telefonema para cá e a gente veio cá a conversar. Andávamos já à procura de alguns clubes em Portugal. Este é um clube, achamos, agradável, com condições para aquilo que a gente quer, que é lutar pela subida e promover jogadores, evidentemente, principalmente aqueles que são agenciados por nós. O objetivo então vai ser mesmo a subida? Sim, é um dos objetivos, senão por isso não vinhamos para aqui. A gente onde entra é para tentar subir. É lógico que é uma série, a série pode não ser das mais difíceis, mas depois temos a fase de subida que torna-se difícil. Mas vamos lutar para isso, é um dos grandes objetivos. Em termos de reforços também investiram bastante? Sim, trouxemos bastantes jogadores. Pronto, figura, digamos assim, a figura cartaz é o guarda-redes Ricardo Andrade, que o último ano teve na Leiria, mas passou por Moreirense, já que é em Portugal, na divisão. Fred, ponta de lança, que vem do Brasil, também com um currículo no Brasil, já teve cá no Júnior Sporting. E o Elton, também ponta de lança, mas veio da Tailândia. O resto, temos jogadores com algum cartaz fora do país, que não são conhecidos, alguns que ainda não se conhecem, mas jogadores que a gente tem toda a confiança para se ingrar em Portugal. Temos dois nigerianos que são representados por nós, ao abrigo de um protocolo que nós temos com a Federação Nigeriana de Futebol e uma escola de futebol nigeriana. Também vamos abrir agora lá uma e possivelmente abrir uma em Oliveira do Hostel para o próximo ano. Eu fiz esta pergunta ao técnico se tem conhecimento, enfim, da realidade do clube Oliveira do Hospital. Um clube, enfim, que ultimamente até tem tido alguma distância com os próprios associados. Este é um projeto que cai num clube com tradição, mas totalmente novo. Isto foi tudo observado, foi tudo analisado por vocês antes de facto de se fazerem esta parceria? Olha, isto foi tudo muito analisado e alguma coisa que nos surpreendeu e nos agradou bastante neste clube. Foi a saúde financeiro do clube. Nós já tivemos aí umas experiências um bocado desagradáveis cá com outros clubes e este, felizmente, desde aquilo que a gente conversou com tudo que nos foi apresentado no início, foi o que foi apresentado no fim, sem alterações, portanto agradou-nos isso, a seriedade das pessoas, tudo que as pessoas nos disseram era verdade e, portanto, por isso é que apoiámos e vamos em frente neste projeto. Uma das questões de uma dessas assembleias que houve foi se haveria sempre a preocupação de ter jogadores, quer da formação, quer jogadores da região. A nossa aposta vai ser na formação. Nós queremos apoiar bastante a formação, mesmo a nível, principalmente a nível de juniores, ver se fomos no Campeonato Nacional para o ano, que eles já estão a divisão abaixo. Por isso mesmo, posso dizer que em princípio irão chegar 3 ou 4 jogadores para os juniores, também jogadores estrangeiros, mas para os júniores, para reforçar a formação e é uma aposta, é a formação. Nós queremos formar jogadores, senão também a ideia de pôr cá uma escola de futebol. Portanto, é para formar jogadores e apostar aqui na formação do Oliveira, ajudar o Oliveira na formação. Essa escola que poderá iniciar-se para o ano, foi? Sim, sim. A ideia é iniciar a escola para o próximo ano. É uma escola que é feita cá, com parcerias na Nigéria, no Brasil e na Coreia do Sul. Estas parcerias, normalmente, têm tudo de bom, como acabou de dizer, mas depois há uma certa altura em que o dinheiro começa a acabar e as coisas podem correr mal. Aqui não vai acontecer isto de forma alguma, pois não é? É assim, o dinheiro acabar, tem que se fazer maneira do dinheiro não acabar. Ora, vamos para aqui, temos uma mala cheia de notas, vamos para aqui gastar notas e depois, quando elas acabar, vamos embora. Vamos para aqui para trabalhar, criar estruturas para se conseguir também ganhar dinheiro e as coisas serem autossustentáveis, porque isso de mecenas está o mundo farto e não vai lá nenhum. A ideia é precisamente essa, tornar isto autossustentável. Criar uma escola de futebol é um impulso grande, porque todos os jogadores que venham, quer do Brasil, quer da Nigéria, quer da Coreia do Sul, pagam para vir para cá. Portanto, é uma mais-valia que entra no clube e entra, logicamente, na empresa também. Isso está discutido na parceria que a gente fez. Portanto, temos que a tornar autossustentável. Não vamos estar toda a vida com malas de dinheiro. Isso já não existe.